suburbano sai de casa todo ano, madrugada meia-luz. Sua face está serena, mas caminha para a arena, seu destino é Santa Cruz. No matadouro, onde está o touro, vai o toureiro resolver sua missão. Se fosse um touro, o picadeiro, estava resolvida a questão. Mas o toureiro está sem dinheiro e vai lutar com o touro no balcão. Um pedaço de acém, não tem. Há um pedaço da pá, não há. A costela do boi, já foi. Cadê o miúdo? Foi tudo. Cadê o miolo? Deu bolo. A dourada é cruel. O toureiro sente que vai entrar bem. Apela para o golpe, que é uma nota de 100. Ganhou a parada, levou a rabada, está terminada, mais uma torada. Mas o toureiro continua até o golpe do filé. O toureiro suburbano que toureia todo ano, nesse dia terá o seu dia de olé. Sem. Não tem. Um pedaço da pá, não há. A costela do boi, já foi. Cadê o miúdo? Foi tudo. Cadê o miolo? Deu bolo. A dourada é cruel. O toureiro sente que vai entrar bem. Apela para o golpe, que é uma nota de 100. Ganhou a parada, levou a rabada, está terminada, mais uma dourada. Mas o toureiro continua até o golpe do filé. O toureiro suburbano que toureia todo ano, nesse dia terá o seu dia de olé. Olé, olé, olé, olé, olé.